Qual é a última pergunta, Mari? Imagens invertidas. Por que um espelho inverte a imagem? Temos de novo o nosso espelho côncavo. Aquele do lado de dentro da colher. As imagens formadas por espelhos côncavos podem existir de 5 formas diferentes, dependendo da posição que o objeto é colocado em relação ao centro, foco e vértice do espelho. Por exemplo, se o objeto está além do centro de curvatura, a imagem formada é real, invertida e menor. Se o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem é real, invertida e do mesmo tamanho do objeto. No terceiro caso, se o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem formada é real, invertida e maior. Quarta possibilidade. Se o objeto está sobre o foco, não há imagem. Nesse caso, diremos que a imagem está no infinito, ou que é imprópria. E no quinto e último caso, se o objeto está entre o foco e o vértice do espelho côncavo, a imagem é virtual, direita e maior. Ótimo, entendi tudo. Agora, o frango, por favor, mãe. Vai lá, pode pegar a travessa, Kleber. Eu? Claro, filho, você é o mais faminto. Ah, gente, quer saber? Confesso que essa conversa também me deixou com muita fome. Deixa, Kleber, eu vou contigo. Mãe, passa o suco de uva. Na cozinha, Kleber e Fernandinha conversam. Nossa, que fome, Kleber. Nem me fala. Olha o cheirinho, que maravilha. Acho que o pessoal exagerou um pouco naquele papo sobre espelhos. Que isso? Tava parecendo que a gente tava na aula. É, tudo isso sabe por quê, né, Fê? Esqueceu? A gente tá numa série de ficção sobre física. Aí é sempre assim, o assunto tem sempre que estar na pauta. Hoje, eu só queria comer um franguinho. Agora eles estão lá, falando sobre o quê? Adivinha? O quê? Enquanto isso, na sala, a conversa sobre física continua. Leis de Gauss, Mariana. Para sistematizar todo esse assunto sobre espelhos planos e esféricos, a gente trabalha com as leis de Gauss. Por exemplo, é possível correlacionar a distância focal às posições do objeto e da imagem, além também de ser possível prever o tamanho e a natureza da imagem. Eu me lembro que tem fórmulas para isso, né, Galileu? Cá para nós, vocês físicos adoram uma formulinha. Lembro de quando o Galileu cursava física. Ele estudando e eu batendo minha bolinha no campo de futebol. É, Luiz... Mas você não vai contar que naquela época ainda usava calça curtas, né? Mas também sempre foi um estudante dedicado. Senão, não chegaria onde chegou como eletrotécnico em uma plataforma de petróleo. Só falta você dizer que eu sou 11 anos mais jovem que você. E é mesmo. Mas pra gente não esquecer, anota aí, galera. 1 sobre F... é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Não disse? Agora, professor, ajoelhe, eu tenho que rezar. Explica melhor, porque eu não entendi nada. Explica, mas explica bem devagar. Certo. Olha só, Mariana. Considere que a distância focal F de um espelho côncavo seja igual a 10 centímetros e que um objeto luminoso, como uma vela, esteja a 30 centímetros de distância do centro óptico do espelho. Nesse caso, em que posição estará sendo projetada a imagem correspondente e qual sua natureza? Real ou virtual? Nossa, professor, para isso é preciso papel e caneta. Aqui, ó. Pois bem, vamos do começo, Mari. 1 sobre F, que é a distância focal, é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto ao centro óptico, mais 1 sobre P', que é a distância que vai do centro óptico até a imagem formada pelo espelho. Leis de Gauss, certo? Certo. Então, 1 sobre 10, que é o valor da distância focal, é igual a 1 sobre 30 mais 1 sobre P'. Note que 20 é a posição de P, isto é, a posição do objeto luminoso em relação ao espelho. Fazendo as contas, encontramos P' igual a 60 centímetros, ou seja, a imagem poderá ser vista projetada sobre um anteparo localizado a exatos 60 centímetros do espelho côncavo. Nossa, essa é de fera! E o Kleber ainda se acha o rei da cocada física. Ainda bem que ele não tá aqui. Ai, que vontade de pegar um pedaço. Não, Kleber, isso não. É falta de educação. Mas olha aqui. Você não vai colocar uma luva pra levar a travessa até a sala? Tá muito quente. Não, deixa eu pegar assim mesmo. Esse Gauss é aquele que é considerado o príncipe dos matemáticos? Ele mesmo. Nossa, a história desse cara é muito impressionante. É, alguns o consideram o maior gênio da matemática. Ele começou muito cedo. Com 10 anos, já estudava de igual para igual com teóricos matemáticos. E é possível saber se a imagem está voltada para cima ou invertida, através das leis de Gauss? Sim, Mari. Também é possível. Basta escrever. Me empresta o papel e a caneta? Então a gente escreve. I, que é o tamanho da imagem que você quer conhecer, é igual menos P' sobre P, multiplicado por O, que é a altura do objeto. Você vai ver que o sinal será negativo, isto é, a imagem da vela aparece de ponta cabeça e é menor que o tamanho original dela. Galera, galera, olha o frango chegando! Dá licença, tá quente, tá quente! Ai, tá quente! Kleber! Ah, não, viu? O apressado come cru. Pior, não come. Poxa vida, o franguinho tava tão bonito. Ai, nem acredito. Deixa, deixa. Aconteceu, aconteceu. É, podia ter sido bem pior. Podia, é? Já imaginou se essa travessa fosse de espelho? 7 anos de azar. Ah, claro. Me sinto muito melhor agora. Calma, gente. Eu tenho uma sugestão. Não é uma imagem virtual de comida, né? Nada disso, seu Kleber. Vamos lá para a cantina da Donana. Vocês são meus convidados. Hoje é dia de... nhoque. Maravilha, professor. O senhor é um gênio mesmo. Mas será que não tem um franguinho? Kleber! Quê, mãe? Só perguntei. Desculpe, professor. Não se preocupe, Juliana. Aliás, tem espelho para todo lado na cantina da Donana e como o Kleber não participou dos nossos diálogos ópticos, lá eu aproveito para retomar o assunto, enquanto a massa fica pronta. O que acha, Kleber? Decididamente, hoje não é o meu dia. Produção. Instituto Galileu Galilei para a Educação. Realização. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.